de todo crente. É nos pés de Jesus, onde jorra fortemente raios de celeste luz. Lá encontra fortaleza o cristão que fraco está. Até